Salvador 5974 da Rio, pátio 3, 5 Romeu. Puxa, acionamento. Geral 9973, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no altímetro 1018. Entre livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera 1895, o ajuste 108, geral 9973, boa noite. Azul 274, com seguro autorizado, nível 180, decola da pista no zero com curva direita na subida coral, aciona 0277, controle 120, decimal 8. Correto, azul 2774, chama pronto, puxa acionamento. Chama puxa acionamento, 2774. Geral 9973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. A linha decola 10, geral 9973. 9973, decolado aos 35, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, tá, 973. O 050, ajuste altímetro no 098, Globo 7123. Eu poderia voar da presença para São Pedro? Na negativa, mas tem estar armário. Isso provavelmente vai ser o número 4 para pouco. Não, armário não dá, isso é bom. Oi, Gênero, mantém estar bom e o seu vai ser o número 4 para pouco. E o 5974, coordenando com a equipe de solo, chama para o táxi. Coordenação chama na pronta, 5974 aí. O 3-0. Redanhão 3-6, porque 2-6 eu posso valer, né? Primitivo, está autorizado. Lenda, obrigado, na nossa frente. 1-1-1-7-0, fica para 2006, está autorizado pela LED, tem a posse localizada em sobre os dados. Vai ser cortado, 1-1-1-7-0. Esse é para 2006, está autorizado pela LED, tem a posse localizada em estabilizado. 1-1-1-7-0. Boa noite, 168, descida 160, Centro Alfa. Boa noite, Gol 168, está sendo identificação. Desça via, chegada Mari para nível de voo 060. Altímetro no 08. Via até o 060, 235, desça para 3.000 pés, né? Ajuste altímetro no 08. Power Control, China 6224, fly level 170, final. Climate level 170, 6224. 170, 6224. A mantenha estar bom, o seu número 2 na aproximação. E o 5972, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento 1-10 graus, 089. Estamos na prova 230. Limite da operação, a magnética 101 do NDB de Simbra, 4235. 4235. Double throw, China 6224, Alfa Romeo 363. Fly Red, Alfa Romeo 363, China 6224. Oito, desça para 4.000 pés, ao ajuste de altímetro no 08. 4.000 pés, boa noite, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Contrário Salvador, passaria do 2224, informação Bravo. 2224, boa noite, acione identificação. A prova de Mari para chegada Mari, reporte no ideal descida. Passaria do 2224. Prova de Mari para chegada Mari, passaria do 2224. O 1170 está autorizado sinal LS, reporte estabilizado no curso localizador. Mari não, curso, não, não precisa. Sequência do passarelo aos dois traços à direita. Controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, amarante. 7-4, na posição 4, Romeu. Romeu para a busca de estacionamento. Azul 2774, livre push, chama táxi. Livre push, chama táxi, azul 2774. Ó, já é Olinda. Boa noite, Rio 5972, contato radar na decolagem. Curva via direita na curva de Dael, subindo para o nível de voo 360. Direto da El 360, Rio 5973. General 9973, chama o centro Recife, frequência 1-3325, alterne 1251, boa noite. 3325251, boa noite. Azul 4235, esquerda para o 180. Esquerda 180, Azul 4235. Chute o fall e da service terminated, maintain level 170, contact Aracaju Approach Control, frequency 120.3. 203 with control, please. Control Salvador, passarendo, 2224, ideal de descida. 2224. Sobre vetoração agora, curve à esquerda, vem na proa 060. Esquerda 060, desça até nível de voo 060, passarendo 2224. Esquerda 060, descida até o 060, passarendo 2224. 209. Proa 130, está autorizado o sinal LF, desça para 2000 pés e pode estabilizar. Se não precisar, autorizar o LF, sozinho como estabilizar. Pode assistir. Localizado, ano 970. Voo no 170, autorizado sinal LF, chama a torre Salvador, frequência 1-8-95. 1-1-7-0, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Guardado. Velocidade recomendada, vou passar essa na descida. Qual é indicado no momento? 245. Ok, se o seu puder manter 210, eu agradeço. Manter a 210, passar essa 224. 5974, decolado às 44. Chame agora o controle 120.8, que é o bom voo. 208, pegando mais. Uno 170, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 10 nós. Ele pouso no zero, com 1-1-0. Aí, Dael, corrigindo, suba a curva na direita, na proa de Dael, para o nível 340. Direita, proa de Dael, 340. Alô, azul 4959, passe 34 Lima para o push. Azul 4959, coordeno com a equipe de solo, chama o pronto táxi, modifique por gentileza o transponder 30273. Azul 4235. Azul 4235, autorizado final LS, chame a Torre Salvador, frequência 18, próxima 95. 1295, esperado. Pedi sol, chamando a táxi 4939, Azul. O Azul 4959, modifica o código transponder agora para 0273. 0273, o Azul 4959. Para o táxi Azul 2774, tem 42 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando em Salvador. Azul 2774, livre táxi, parte principal em Índia, no centro de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018. Ok, livre táxi, parte principal em Índia, quando ponto no ponto espera 118, 95 é a torre, 1028 agora, o Azul 2774. 10-2, agora 7-2-3. Solo o Azul 2774, só confirmando a informação do Atis, é que a Índia, entre a Índia e a Juliette estaria fechada, está aberta nesse momento? Visu no décima 1. Perfeito, a senhora tinha me dado a informação que eu iria iniciar o táxi até a Índia, via parte principal, é isso? Afirmativo, perfeito. Prossegue via parte principal na reta e após o segundo direito no táxi Índia. Ingressando no táxi Índia, sem passar pela alça. Ciente, azul 2774. Uno 1170, boa noite. Alfa, repórter do GGS. Alfa, repórter do GGS. 723. 970, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 008. 4.022, passareiro 2224, está autorizado até o 050. Descida 050, passareiro 2224. E o 5974 está autorizado direto à posição ótima. Muito grande, direto ótimo. Se fizer ingresso na Juliette, portão 10. Juliette para o 10. Limite da proa magnética 101 do NDB 5, voo 722. Até a proa 215, limite a... Qual a magnética, não copia? Magnética 101 do NDB 5, localizador. Ah, ok, log da 10, voo 1726. Passareiro 2224, nesta proa, intercepte o localizador. Intercepte o log, nessa proa, passareiro 2224. 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 018. Autorizado o táxi até a ponto de espera da 10, o azul 4959. Azul 4235 no solo aos 49, libera a direita, chama solo 121 no decimal 1. Mike, X-Ray, Yankee? Lima. Prossiga, Mike, X-Ray, Lima. Solicito reboque, reposição 7 para posição remota 14, pode 1. Pro 140, deixa para 2 mil pés, ajuste no 018, reposta estabilizada, agora número 2 na aproximação. Queda pro 140, para o curso localizador, desce até 10 mil com 2018, voo 1723. Voo 970, redução para 1,90 mais. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0,8. 1,99, 3 mil pés, 22 voo, 970. Estabilizou o NLS, 1,868. 1,868, 2 milhas e meia para o externo, autorizado no NLS, Torre Salvador, frequência 1,8, décima lá. 2,95. Passaria do RD24 agora com a velocidade de 170 mais. Já reduzido, passaria do 2,224. Desce para 4 mil pés, ajuste altímetro no 0,18. Desce para 4 mil pés, ajuste no 0,18, passaria do 2,224. Boa noite, voo 098, acione identificação. Essa via chegada Mari para nível de voo 050, só o número 5 na aproximação. A speed você pode manter, porém é o número 5 na aproximação. Não, negativo, o número 4 está mais de 40 milhas à frente. Ah, maravilha. E o 5974, chame o centro Recife, frequência 133, decimal 25. 133, faz 5, boa noite. Boa noite. Controle agora, 1208, grato, uma boa noite. Grato, 1923, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95, com o bolso. 10, vento 1, 10 graus, 089. Livre, pouso no 0, 1, 8, 8. Oi, Salvador, boa noite, azul 4959, estamos esperando a 9 horas, com segura calma. Cliente, azul 4959, mantém o ponto de espera. 4959. Oi, Salvador, boa noite, voo 1723, passa a duna. Voo 1723, boa noite, já avistado, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Aguardando, voo 1723. Passaria do 2224, desça para 3 mil pés, ajuste no 0,8. 3 mil, ajuste no 0,8, passaria do 2224. Autorizado para seguir o reboque, reporte ao término, agilizando na medida do possível. Positivo, será informado no término. Ok, final da volta. Muito obrigado. Voo 1868 no solo ao 54, libera a direita, solo 121 na décima 1. Direita, décima 1, obrigado, boa noite. Isso, décima 95, autorizado, final de 895, gol. Controle Salvador, boa noite, 4107, passa agora 2-0-0, 2-0-7-0, tá bom. Boa noite, azul 4107, aciona identificação, dessa via, chegada Mari. Até o nível 060, altímetro no 018. 060, destino via Mari, 018, 150 graus, espaço vertical. Passarei do 24, desce para 2006, autorizado no final de S. Aguarde transferência ao 224. Descida a 2000 pés, ajuste no 018, autorizado em LS, passarei do 2224. Já avistado, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre, número 2 para pouso. A sua escuta, 970. 4959 para informação, sequenciamento de três aeronaves na final pista 10, já alinhadas para pouso, após ser autorizado sua decolagem. 7459. Reduzindo para a velocidade da aproximação. Reduzindo, passaria 723 no solo 57, libere a direita, solo 121 no decimal 1. 21-1, voa. 324, chama a torre Salvador na frequência 1895, toma o pulso. Desce para 2.000 pés, 1.018 aí. Descendo no glide, até 2.000 pés, o 118, decimal 95 a torre. Obrigado, parceiro, 2224. 1098, desça via para 2.000 pés, ajuste 1.018, solo 018, solo solicitado final LS, reporte localizador estabilizado. 1098. Azul 4105, descendo via até 4.000 pés, altímetro 1098. Direito 4107, descendo subiu, 4.000 via, hein? Descendo via. Aqui até 4.000, confirma? 4.000 pés, 1.018 ajuste. 4.018, azul 4.07, 4.07. Voo 1970 no solo 59, libere a direita, chame solo 121 no decimal 1. Direita, João, obrigado. 8, fique atento à aeronave da TAM, prosseguindo reboque para remota 14, passando agora através do portão 08. Afirmativo, Juliette para o 08, atento à aeronave da TAM, ou 1723. Boa noite, 970 me pronto, escuta. 1970, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 970. 08, nós. Delegre o pouso, pistão no zero, passaria do 2224. do 4959 após a passagem do ATR da Passaredo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Pode passar a aeronave da Passaredo, alinhar a aeronave 10, tá final de final. Passaredo 2224 no solo 02, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. Direita 121, 1. Solo com a noite, passaredo 2224, livrão. Boa noite, táxi Alfa, Juliette, remota 1-2. Alfa, Juliette, remota 1-2, 2-2-4. 5-9, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 grau, 1-0-9. Obrigado, Clarita, 1-0-4-9, Brasil. Para 3.000 pés, o ajuste é o time 1018. 3.1018, azul 4107. Azul 4959, decolado ao 04, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite 4, aves claras azul. Boa noite, azul 4959, decola na Coral. Azul 4959, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 40, voo na altura de Coral. 4959. 140, direto Coral, 4959, azul. Autorizado, voo 098. 098, autorizado, final do F, chame a torre, 198, decimal 95. 295, obrigado. Boa noite, 1098. 1098, boa noite. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 10. Continuando e aguardando, 1098. Autorizado, sinal elétrico, passo 1-0-7. 1-7 para 2.000 pés, autorizado sinal elétrico, reporte localizador estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, passo 1-0-7. Taubaté, nível 3-4-0. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão 1-0. Transponder 5-0-1-2, frequência do controle Salvador, 1-2-0-8. Voo 1098, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 109. Sente sempre pouso 10, voo 1098. correto, portão 9, chama o trampo, chamei aqui no momento. Chame agora a torre 118, décimo 95, por favor. 1895, obrigado e uma boa noite. Azul 4, 107. Boa noite. Boa noite, Pan 3152, acione identificação, chegada a Mari, dessa via para nível de voo 050, altímetro no 08. Quatro 52 milhas sudoeste de Salvador. Tem isso, já terminado. Continua a ascensão até o nível de 180. Passe para a escuta do controle Ilhéus. Ilhéus, na sequência, 120, décimo 1. Ilhéus, 120, boa noite, bom 41107, solo 12, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 121, azul 4107. Senhor 212, a sua identificação, rua de TAP, descendo para o 050, ajuste no 08. Controle, TAP 3152, está livre da recepção e TAP? Negativo, está livre. 212 após o TAP, desce para 2000 pés na prova de Lula, 1018 ajuste, está autorizado a LS, reporte localizador. Autorizado, Santos 3-1, 5-2. 3-1, 5-2, autorizado, final do S, 2-1, 8-1, 9-5. 2-5, 3-1, 5-2. 2-5, 3-1, 5-2. Já terminado, mantém nível de 140, chame agora o controle de Ilhéus na frequência 201-4959. Tá 3152, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 099. Tá livre pouso no zero, tá 3152. Boa noite, formação Charlie, copia Aracaju 230, nível. Não, não, não. 1868, autorizado para Aracaju, nível 230, perfil de saída Puca, Jamo, após direto Aracaju, curva esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 5037, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 230, conforme rota. Saudando 0 para o pé esquerdo da Puta Jamo, 037-208. 1868, correto, portão 4, chamo tanto, espécie na mão. Para o ponto de trás. Salvador, passaria 2228. 2228, boa noite, informação Charlie, copia Vitória da Conquista, nível 180. Vamos para copiar, informação Charlie. Passagem do 2228 autorizado para Vitória da Conquista via rota do plano de voo nível 180. Perfil de saída Arbor após posição Elefa, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5035, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Gente, Conquista 180 com modo plano Arbor Elefa, curva direita para a pista 10, transponder 5035, controle 120.8, passarela 2228. Passarela 2228, correto, remota 12, chama o tranco, espécie na minha. Trabalho 10, 2228. Fala 2131.2. 5001, em coordenação com a equipe de solo, autorizado, chama o tranco para o táxi. Então 3152 no solo 25, libere a direita, chame solo 121, décima 1. Direita 21, tá 3152. noite, San 3152, na foto. San 3152, boa noite, TAP 500 de Alfa, mantém a posição em seu TAP 3 Juliette. Corrigindo, agora reposicionado, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 07, TAP 3152. Solo Bono 134, sem chatearem. Bono 134, Charlie confere, copia Maceió 350. Pronto. Autorizado para Maceió, nível 350, via Pêsulo 17, após conforme plano de voo. Perfil de saída Puca, Jamo, Aracaju, curva esquerda após decolagem pistão no zero. Transponder 5025, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Maceió 350, Pêsulo 17, após conforme plano, na Puca, Jamo, Aracaju, curva esquerda após decolagem da 10. O transponder 5025, controle 208, a posição é 2. Bom, no 134 correto, portão 2, chama o plano de inspecionamento. Deixa eu passar. Aviso 5001 no táxi via Pátio 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão 0, no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 08, bom voo. 1028 Pátio 1 no ponto de espera do São 3152, de passagem Embraer da Azul iniciando táxi no portão 09, após prosseguir Juliette portão 07. A passageira da Azul, depois Juliette 07, então 3152. Chinelo 612, completo chinelo do procedimento, chame torre 198, decimal 95. Controle Salvador, boa, azul 27 no 35, direção ao South Chime 180, economia 0. Azul 27 no 3, a sua identificação, está em contato radar 64 milhas, setor nordeste de Salvador, vai na praia de Pelé, próximo da UDC. Boa fila, reporte para a descida 2713. Chanel 6212, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso pro Oxa 6212.